das cidades, das montanhas. Levo o povo das planícies pelo braço de quem sonha. Viajando por notícias, pantanais, lugares escuros. É o trem do futuro. É o trem do futuro. É o trem do futuro. Leva os homens de corpo e alma. Traz inquilinos de Plutão. A ciência dos meninos. Peixes tocam violino dentro de cada vagão. Nunca fim da trajetória. Esse trem de mundo em mundo. Quando tudo acabar, história acabar. Tudo acabar, história acabar. Tudo acabar se essa história acabar. Alguém verá o trem passar no escuro. É o trem do futuro. sol resolver brilhar sobre a cabeça dessa geração. Antes que anoiteça o seu coração, que eu não vou estar no escuro a seu lado e nem vou ficar sonhando acordado. Porque o que eu quero eu só vou encontrar na trilha do diabo. Cabeça desça como um raio e você se esqueça que eu não vou estar no escuro a seu lado e nem vou ficar sonhando acordado. Porque o que eu quero só vou encontrar we'll be right back. vista, morre ele ou eu. Jogam dados viciados contra justamente Deus, oh dias, e quando o sol prometeram mudança, uma estranha bonança. Jamais vão te encontrar, os anos passam. Você onde está? Você onde está? Louco do olhar, calado nos gestos, sem poder sonhar. E eu bato nessa porta, meus dedos a sangrar. Não, não existe porta. céus, por entre as galáxias. Não olha olho nu sua equação, nem tente entender os corpos no chão. E ainda não será entendida. Será entendida. Não por aquele que anda, mas por aquele que voa. Não por aquele que anda, mas por aquele que... Em busca de mais outros bichos que saibam falar. Onda brava, uma fera domando a esfera do mundo, chovendo navalhas em nós ante o parto da fera. O ar como estendidos lençóis, a Via Láctea flutuando em paz, a sua fúria não cessa. Segue em furor a reger, elevar. Vejo em meu grito roer os lagartos, a sua fúria não cessa. Sumindo o besouro do tédio, me o solo, o sol e o ar se foram. Naufrágio. O mundo entregue à sorte. Maltrato. recebido te empobreça, rasgue teu espírito. Acredite mais no mundo. Recebido, te empobreça, rasgue o teu espírito. Acredite mais no mundo.